mostrar a presença aqui do grande Coroca. Salve, salve, Coroca, bem-vindo, meu. Pessoal, essa guitarra tá vindo agora direto do Japão, de Tóquio, pelo guitarrista Pipax. Grande Valmir da Boa Morte ali, já tô vendo. Salve Valmir da Boa Morte! Agora na sala o Yorgos, tecladista do Canadá. Bem-vindo, Yorgos. Welcome to Cachoeira. Estamos aqui na Jam Intercontinental. No momento somos dois continentes do planeta Terra. As Américas, né? Yorgos no Canadá, Marinara, Estados Unidos. Marinara e Pipax no Japão, na Ásia, né? Grande Ásia ali. Ali é Pacífico já, né? Dali Pipax. Dali Yorgos. Thank you. Pax and Yogos. I'd like to present you a very important person from the city Cachoeira. We are playing. Valmi da Boa Morte. Estamos aqui, Valmi, com o Pipax do Japão, grande amigo meu, guitarrista do Japão, ao vivo, e o Yorgos, ao vivo no Canadá. Dá um salve aí, galera. Salve, salve, hello, hello. Hello, salve, salve, tamo junto. Good evening. Good evening, velho. Boa noite pra quem é de boa noite, né, velho? E bom dia, porque lá no Japão agora é bom dia. Good morning, bom dia, Pipax. Agora da França, temos a entrada na sala de Jean Tabassi, diretamente da França. Thierry Parino, quelle cité de France? Non, c'est pas Paris. C'est cité Jean Tabassi, where are you from? Which city? Bem-vindo à Cachoeira. Estamos aqui com o Mikael. Deixa eu apresentar aqui para vocês o Mikael, que é da... Agora esse baixo tá vindo da França. Eu vou tirar o baixo aqui da música. Ok, Jean Tabassi, I will remove my bass. And we will listen only your bass now. Strasbourg. Ah, yeah, you already said it. Strasbourg. Diretamente de Estrasburgo, na França, o Jean Tabassi. We'll be right back.